para atravessar montanhas só preciso ter vontade, vontade de ir mais além, de dar esta mão a alguém, olhar o céu e ver o que não estou a perder quando tenho vontade de ter um gesto, ser fonte no meio do deserto, trazer o longe aqui ao pé e não me deixar ir. Fazer o que ele fez, tenho o mundo para em cada momento fazer a minha vida igual à deste acampamento. Saber dizer que sim, saber dizer que não, mostra a toda a gente que tens o mundo na mão. Vontade de